Preta, 360, obrigado, vem para cima. Livre decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus, 7 nós. Livre decolagem, azul. 2, 7 no 10. Salvador, deliver, mais mais de lugar. 6, 7, 8. The problem has been totally down, so we are requesting clearance to Lisbon at level 330. Copy, Mike, Zulu 678. Go ahead, Mike, Zulu 678. No 2, decolado 27, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, azul. 27, 12. Que foi passada para o senhor e o transponder 5124. Afirmativo 5124. Então permanece aí a rota via pelo Zulu 10, Piraí, depois de CT1 base para o Zulu 44. Afirmo, chame pronto no portão 07. Saída Conde, atenção para o 90, azul 27, 110. Volume 645, supra restrito ao nível de voo 340. 340, volume 645. Alguma novidade para o Aeroatlântico 678? Prossiga. Queremos clearance para sair. Estamos prontos, a ponte está saindo. Sim, só que ainda não consigo seu flanco. Obrigado. Volume 645, chama centro Recife em 251, apenas 33, decimal 95. Só comprei a secundária, 3395, gol no 645. Correto, primária 251. 251, obrigado, boa noite. Sítio. Mike Zulu 678 West, come. Flight. Clear to Lima Papa Papa Tango, flight level 330. Take off 10, left turn, Puka de Patro, Zipa transition via Upper Zulu 10 until Natal, after flight plan route. Call 5127, Salvador de Patro 120.8. Okay, Sam, so we have to listen Lima Papa Papa. Flight level 330, left turn to Puka, up Azul 10, until Matão, 5127 the clock, and 120.8 over the departure. Mike Mike Zulu 679. Puka departure and Zipa transition. Mike Zulu 678, squawk 5127. Puka departure, Zipa transition for Mike Zulu 678, transponder 5127. Please be correct for Forza Rapper Pulse 810. Copiou? Canal Zero Mike Zulu 678, copiou? Go ahead. Autorização para Puka de Pasto, transição no Zipa, Espernanel nível 330, uniforme Zulu 10 até Natal, Flight Plan Route, transponder 5127, confirma? That's ok. Thank you very much, and we are requesting Puka to start with us, please. Estarapem Puka, pode ser taxi, Mike Zulu 678. Clear for Puka to start, call back to taxi. 3197. Então, 3197, boa noite. Informação em curso, papá, copia. Ilha de voo 360 para Galeão. Assista, papá, 360. Autorizado, Salvador Galeão, nível de voo 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Irume. DCT Irume, até novembro 857, monstro conforme rota do plano de voo. Acione o transponder 5125, controle Salvador, apere no 208. Pista 397, Galeão, 360, rota conforme. Decolando a pista 10, direita na curva da El, Leda, Irume, segue conforme o novembro 857, 5125, 208, 03, a posição 397. 5125 no transponder, chame pronto. Bora. Salvador, Mike Michael, 678, request end. Clear taxi until holding point, diamond angle, holding point, contact the tower, 118.95, QNH 1018. QNH 1018, holding point, contact tower, 118.95, and clear the taxi to holding point, run. Mike Michael, 678. Just for confirmation, confirm that the initial attack by Juliet. Salo 6259, está pronto no 07 para o push acionamento. Aguarde, Salo 6259. Tu escuta. 6591. Escuta. 6579. Negativo, vai a Índia. Ministro, Índia. Vai a Índia, mais do 6579. É 259 no 07 autorizado de chave táxi. Sim, chamaremos o seu motor táxi na 259. Mike Zulu 678, clear to line up and take off runway 10, wind 140 degrees, 7 knots. Clear to line up and take off runway 10, Mike Zulu 678. Seu cenário 6259, o nosso POD é de 118, 5 horas e 30, altera no galeão. 0272, grava. 1-1-8-9-5, ajuste 1-0, 1-8, bom voo. Afirmativo, Patins, é lá 1-8-9-5-1-2-2. Obrigado, boa noite. Check for 678. 150 degrees, 7 knots. Copy that, Gaussian. I know we are rolling. Tudo 2, 7 no 2. Mais curta, por favor. 2 milhas, nordeste de Salvador, serviço está encerrado, subo para 170. Chama o controle da KG, frequência 20.3. 6259, agora próximo ponto de terra, já pronto para decolagem. Oceaneiro 6259, autorizado, aliar e manter 1-0. Aliar e manter 1-0, 6259. Mike Zulu 678, Airborne 847, Salvador Departure 120, decimal 80. Doce como pouco de porta. Pouco de porta, é clear, para ele 0, 679. Boa, do Gol 1866, da Papa. Por 1866, essa é a minha indicação, desse eu mantenho o nível de voo 050, autorizando a chegada na área. 866, desce para o 050 na chegada na área. Controle Salvador, Oceanair 6259. Diga 6259. Ativo, decolado, Dael Leda Motiva. Quanto possível, voa na proa de Leda. 659, contrato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado. Ativo, subindo 360 conforme o 6259. Autorizo 66, voar etapa. Guarde. Autorizado, etapa. Autorizado, 66. Fortaleza, nível 350, decolagem pistona zero, curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Frotin, intercepta peso 119, após Bangu, após conforme a rota do plano, 5133 no transponder, 120 e 80, controle. Autorizado 350, pistona zero, decola com curva esquerda no perfil da Momo, transição Frotin. Azul 19, Bangu, via rota 5133-2880, Azul 968. Correto, chama pronto, no parte 3. No parte 3 chamará, 968. Comprovador, boa noite, 3897, portão 5. Informação Papá, autorização Guarulhos. É 3897, boa noite, autorizado Guarulhos, nível 320. Decolagem na zero, curva direita, Dael, Leda Motiva, perfil de saída. Apeso 1 na zero, aerovia, após Tango Bravo F, Tabaté. Aciona 5077, controle 120, do último a outro. 2-0 Guarulhos, 320, 1-0, curva direita, Dael, Leda Motiva, apeso 1-0, Tabaté. Controle 1-2-2-2-0-8-5-0-7-7, transponder 3-2-9-7-7. Correto, ela pronta. Fala, boa noite, gol 1-0-9-9, informação papá. 6-8-5, backup 1-2-5-5. Switching over 1-2-6-8-5, or alternative 1-2-5-4-5, thank you very much, 6-7-8, have a good day. 099, copia. Copia, 099. Confins autorizado, nível 360, da coluna 0, curva direita. Efeito saída arbórea, elefa, após a pesula 21, conforme a rota. 5147, controle 120, decimal 80. Autorizado para confins no 360, da coluna 10, com curva à direita, saída árvore, elefa, intercepta a pesula 21. Seguindo a rota 5147, o transponder, controle 1208, voo 1099. Conete, chama pronto, portão 02. Chamará. Direita vem indo, enquanto te espera 18, decimal 95, ajuste na 0, 18, vamos lá. 18, direita, esquerda, 295, boa noite. Puxa, estacionamento, azul 9681, faixa 3. Autorizado, azul 9681, chama a tarde. Autorizado, chama a tarde. Janema, prosseguir. Janema, desce para 2.000 pés, altimetro em Salvador, na 018, livre leste, zero chão, estabilizado no local de abril. Vamos lá. Janema, 259, chama em Recife, em 251, apenas 3395. 251, 3395, né, 259. 197. 3197, autorizado a linha e decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 8 nós. Ciente, pistão no 0, linha e decola, mas a circunstância está 3197. táxi 9681, 110 a bordo, autonomia de 4 horas de voo, 4 horas e 20, nossa alternativa, Sierra Bravo, Sierra Golf. Táxi em frente, segunda à direita via Índia, ponto de espera 18095, ajuste na 08. Na 08, táxi em frente, Índia, ponto de espera 10.8. 08. 08, boa noite, 3317. Boa noite, boa noite. 09, 7 que passando. 7, contato radar na decolagem, submantendo a 360, prossiga conforme autorizado. Estabilizou, gol 8, 66. Foi completo de aproximação, ele assistiu na torre 1895. 1895, boa. Contadeu, 3397. Beleza? Beleza, 397. Sim. Estiver em questionamento, chama a táxi. Realizado, puxa o questionamento, chamará para o táxi 3297. Avistou, baixou e travou. 1866, autorizado pouso pistão no zero, vento no 50 graus, 9 nós. Tem um pouso autorizado, voo 1866. 0099. Prossiga. 3-1, quanto tempo? Mais 3 minutinhos. Ok. Salvador, boa noite, 9681, ponto de espera no zero, pronto. Azul 9681, autorizado, aliás, manter pistão no zero. Ali, manter isso no zero, 981. Modo 68, informação, Papa. Mono 68, identificação, direto para o navio 368, pista para o 050. Autorizado 050 na proa do Sierra Victor 368. Portaque 3897 da TAM, POB 210, 3 horas e 40, confirma. 9681, no vento, no 50 graus, 7 nós, autorizado a decolagem, pista 1 no 0. A pista 1 no 0 e vai iniciar a decolagem 9081. Índia.0295-3897, da Tambora. 9866, táxi autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. 1099 na escuta. 1099. Autorizado em coordenação VIP de sala, chama Boa, 3897, autorizado a área, manter pistão no zero. Manter no zero, 3897, da TAM. Fazendo 97, chame Recife 251, alterna 3395. 251-3595, tá 3197 Amorante. Espera, 33-95. Ah, combinado, 3395 a secundária, maravilha, obrigado. Azul 9801, decolada 08, controle 120, decimal 8. 1208, muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. 02, na escuta. Tudo decolado, dá sua escuta. 981, contato retorno de decolagem, subvia Momo para 350. Na Momo 3504, não, 4 não, 9081 azul. Vento no 40 graus, 9 nós. Enviando 1038, 97. Seu whisky da 10. Copiado, aguarda a final do ILSU. Aguarda a final, está na frente do Zé 3008. Copiado, aguarda a final do ILSU. Tá. Tem uma gente da Juliette, com 866. Quanto era? Controle Salvador, seria possível coordenar direto o frote para o 9681 da Azul? Aguarde, 9681. Aguarde, obrigado. 3897, decolador 10, controle 1208. 08, 3897. 099 para táxi com 173 a bordo, alternando Uberlândia com autonomia 2 horas 55 minutos. 099, táxi à direita, vem indo, ponto de espera 18, decimal 95, ajuste na 08. Direita, Índia, 1-1-8-9-5-1-0-1-8, obrigado, 1-0-9-9. Juliette, 66, via Juliette, portão 4. Juliette, 4. 8-66. Salvador, gol 1099, boa noite. Gol 1099, autorizado. Alinhar e manter o 1099. Alinhar e manter na 1099. Livre decolagem de 190, vem a cola agora. 150-089, ajuste 09. Livre decolagem, 10, 09 com 1098. Para 2500 PES, altímetro em Salvador 1099, livre LS Whisky para 10, chama estabilizado no posto, chame estabilizado na final do procedimento. O 1968, prossiga para o 1968, livre da final do LS Whisky, desce para 2500 PES, altímetro 1099. Estabilizado na final do procedimento. Chora estabilizado na final do procedimento, que gol 1968. Eu estou um ligeiro desvio aqui à esquerda e já está retornado na prova. Mete. Uno 099, decolado aos 15, controle 120, décima 8. 08. Boa noite, 1099, decola. 099, contato radar decolagem, submarino nível de voo 360, na sede Arbor. Pessoal 360, 99. Azul 9681, chama o centro Recife 2685, alternativa 25.45. 2685, obrigado, bom trabalho. Recolhendo a ponte Mátima para o 3897, para amenizar o nosso atraso. Vai. Obrigado. 3897, chame o centro Recife agora em 251, alterna 3395. 3395. Certo. Obrigado. O 968 estabilizado. Menos 8. Complete aproximação TLS Whisky para 10, chame a torre Salvador em 18. 1-1-8-2 com 1-1-6-8, boa noite. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, desculpa. Eu dou aí, sua reação, 1-0-9-9, poderia voar, manter proa, Alefa? Obrigado, Alefa, 1-0-9-9. Autorizado, obrigado, Alefa, 9-9. Salvador, boa noite, Europa, 0-8-1. Europa 081, for identification, to maintain flight level 040 clear on buffer level. Roger, descend 040, bomb arrival, Europa 081, thank you. Chame o centro Recife em 288, alterna 260. 1288, 260, 099. Passado o servidor 372, está embaixado e travado, gol 1968. Gol 1968, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 8 mais. Pouso autorizado, pistão no zero, gol 1968. 168, Solas 23, próxima à direita, 1211. 211, boa. Alô, boa noite, chegou o nome 168 Livral. 168 Alfa, Porto 3, Alfa, Juliette 07, confirma. Pro nível 050 na chefia, chegada bom, chegou o 1705, corrigindo a informação do Santa. Oscar Echo Juliet Alpha at 10.14, request your destination, Bali. Roger, I don't have your flight plan. Could you please confirm the call sign? Oscar Echo Juliet Alpha. Roger. Salvador Ground, American 230. For sure? Yeah, American 230.